lágrimas no olhar. É o que eu vejo por aqui. Nunca vai parar. Parece estar tudo perdido. Lágrimas no olhar. Os meus seis vão partir. Nunca vai parar. A humanidade vive um sonho. Lágrimas no olhar. É o que eu vejo por aqui. Nunca vai parar. Parece estar tudo perdido. Lágrimas no olhar. Os meus seis vão partir. Nunca vai parar. Lazer e cultura é colar lá na bocada. Fazer um corre a mais no bolsas numerada. Rebega as camelas, mobilete ou Honda Bees. Em boy hoje tem até sangrar o nariz. O sangue jorra, escorre chafariz. Quem foi que diz eu fiz? Não burguês o que cê sempre quis. Colar lá na rodô, me humilhar por uma moeda. Vivendo no fundo do poço, ao osso se acabando na pedra. Não, não somos miseráveis. Miserável é você que rouba de um povo que não tem o que comer. Deputado engravatado, sangue sugando os barracos de madeira. É só tristeza nos olhares inconformados. É só maldade nos pentes do peitado. Aqui é só malícia nas barcas da polícia. Sem pensar, puxa o cão e atira. Espalharam um veneno cabuloso nas ruas. Uma dessa parte do planeta só flutua. A verdade por aqui é muito mais que nua e crua. E se pensavam que era só no gueto que perdemos, se enganaram. Quanto mais renda per capita num país capitalista, milhares se perderam e muito mais ainda vem para aumentar as estatísticas. Não é pessimismo não, maluco, é realidade. Agora é moda incentivar os erros na cidade. Propaganda em horário nobre rola na tela. Bebidas de alto teor alcoólico sempre tem as mais belas. Atrizes te chamando pras baladas e ainda afirmam que não dá nada. Quase que peladas. E as crianças, o futuro do país, presenciam todo dia essa baixaria. No Brasil, ei, aumentou mais de 300% a bomba sonora, melodia criminal, chegou minha vez. É um de cada vez, tipo que nem xadrez. É checkmate, longa viagem. Falou dos manos, favela, eu tô na cena. No veneno pra somar, pra cobrar a desvantagem. Não vou negar a raça, eu honro a minha cor. A atitude é atitude, na rima o preto tem valor. Se tem budina e cacetete apavorando a esquina, o meu barraco de madeira é fortaleza. Maluco se liga, maluco se liga. Então vamos nessa extrema função. Mandar ideia de responsa pra nossos irmãos. Expansão classe A, agora vai falar. Nós temos que parar um pouco pra raciocinar. De quem a culpa, compadre, se você não quer vencer? Se Deus lhe deu livre-arbítrio para você escolher a qual caminho seguir, você quem vai decidir. Então ninguém é culpado se nessa você cair. É fácil apontar o culpado pelo nosso fracasso, ao invés de ir pra luta e descruzar os braços. Mas ao invés do caderno você prefere um oitão. Ao invés de estudar, você quer pagar de ladrão. Então quando estiver lá, trancado numa cela, assuma que é o culpado por toda essa merda. Mas cê ainda tá vivo, meu Deus, que maravilha. Então faça diferente, dê mais valor à vida. A violência gera violência, pois pra toda ação existe uma reação. Enquanto os governantes roubam nosso dinheiro, enquanto as periferias não abaixar suas armas, enfim. Eu estou cansado de ser perseguido pelo sistema que só vem nos oprimindo. Olha lá quem está passando, só anda de comboio para torturar os manos. Repressão e truculência, Joe, fica esperto. Me diz o que é isso, se é ordem e progresso. Barracos derrubados, braços quebrados, grupos de extermínio prolongam o massacre. Descobri que aqui louco tem uma pá. No extremo da função, loucão chegando pra somar. Independente dos meus olhos avermelhados que chora, se enganou. Efeitos da fumaça lá na chola pra pensar, refletir, ver o que tá errado. Que na pista uma pá de concreto tá espalhado, misturado. Uma pá de corpo de quem é a culpa, arquiteto? É do teu rap que abala as estruturas. Mas aí, trutão, quero abalar o teu coração. Injetar na sua mente que o dinheiro é maldição. Que a ganância mata um, dois, três são milhões. Mas tem gente que só sobe derrubando mil perdões. Ó Senhor, Pai, abençoe a terra, nossa quebra faz chover. Mas não deixe que alague as favelas. Agradeço em meio a tudo isso ainda estar vivo. Dom secreto, viaja mas não passa batido. lágrimas no olhar. É o que eu vejo por aqui.